Sobre os incêndios de 15 de outubro e do mês de faturação, a Câmara Municipal faturou uma redução de, em relação àquilo que foi perdoado aos nossos munícipes, perdoado, entre aspas, não, perdoado, não faturado. No total não foram faturados, isto é uma informação das águas e que ficará aqui na 61.197 metros cúbicos, num total de 156.238, o que significa uma redução de 38.147,33 euros, que é, isto é, perto de 40 mil euros que houve de redução na fatura aos nossos munícipes.